Vegas. Tente inserção pistão no frente. Tente aguarde cópia. Que o plano chegou pra nós sem o nível, mas tem aqui visual, seria via corredores? Tio, autorizado Aracaju, 1000 pés, corredor forte, decola da 17, curva à esquerda, controle 119 decimal 8, aciona 0260, coteja. Correto, informa pessoas a bordo. Confirme. Gente, 03 a bordo, altímetro no 0 no 6, para acionamento e táxi, chame torre 1 no 8, acima 95, com voo. Papatango Romeu, Juliette Romeu, livre-se na Chantaxi. Gente, Pioneiro 45, aguarde cópia. Romeu Juliette Romeu, autoriza na táxi, reporte na papá, ajuste no 0 no 6. 45 pronto para a cópia. Autorizado Fortaleza, nível 1110, via Whisky 1, saída Lotar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5032, coteja. Correto, chama para pushback solamento. Autorizado, chama para o táxi. Gente, 1-0 a bordo. Autorizado Maceió, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 119, decimal 8, aciona 5075, coteja. Travado, ajuste no 0 no 6. Para 3859, com 17. Decola da 1-0, curva à esquerda. Controle 198, aciona 5. Treinamento correto, chama para pushback sonamento. Romeu Juliette Romeu, autorizado ingresso, reporte aliado pronto, campo 017. Gente, reporte quando pronto, Romeu Juliette Romeu. Tan 3859, cheque trem, livre pouso, Kishima 0, vento 300, grau 03 de nós. Livre pouso, tá 3859, baixa o tabu. Deck acionamento no portão 2. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, reportar a táxi 3179. Liga. Entro no 0 no meio, livre táxi, antes da intersecção, chame torre 18 decimal 95 para o cruzamento. Tan 3859, solo 39, libera a direita, chama o solo em 219. Tan direita, 219, Tan 3859. Bom dia, 3859, táxi de Alfa, mantente da Juliette aguardando a liberação do seu portão. Alfa, da Juliette aguardando o seu 3859. Alô, Salvador, é o Golf Oscar Romeo. Golf Oscar Romeo, prossiga. É o Golf Oscar Romeo. Para reboque da posição número 3 do pátio 1 para a posição 3 do pátio 3. Zero. Vai reportar para a operação. Gente, autorizado em graça na 1 no 0. Reporte Ené de pronto, cabeceiro no 0, pioneiro 45. Roger, cleared for Brasilia, flight level 320 via Upper Zulu 17. Arbor departure with LFA transition. Takeoff from runway 10 right turn, departure frequency 119.8, squawk 5074, read back. Clear to Brasilia via Arbor departure, LFA transition, and then filed, trying to maintain flight level 320, right turn, runway 10. Departure 1198, squawk 5074, Ocean at 6225. Feedback correct, call ready for push and start. 6225. Romeu e Juliette, Romeu, decolando as 41, curve à esquerda, reporte livrando o eixo 1028. Passar liberando o eixo não, no 028, Romeu Juliette Romeu. Romeu Juliette Romeu, curva esquerda, agiliza o cruzamento do campo. Confirme, frente, beleza? Curva esquerda, agiliza o cruzamento do campo, Romeu Juliette Romeu. Romeu Juliette Romeu, livrou o eixo de decolagem pela esquerda. Confirme, por gentileza, a frequência do controle. Romeu Juliette Romeu, a frequência do controle 119.8 vai manter a minha escuta para o cruzamento do campo. Gente, o Romeu Juliette Romeu vai meter um cruzamento. Solo TAN 3179 acionado pronto para o táxi, POV de 176, 4 horas e 20, alterna com 20. Papa 28 Bravo, efetuando o cruzamento do campo, após o mesmo livrar o eixo de decolagem, será autorizado, pioneiro 45. 3895, obrigado, bom trabalho, TAN 3179. TAN 3859, táxi via Juliette para o portão número 2, observando a aeronave da companhia saindo do pátio. Juliette, pátio 2, avisou os colegas, TAN 3859. Romeu e Juliette Romeu, segue corredor forte, chame o controle em 119.8. 119.8. Pioneiro 45, autorizado, decolar pistão na 0, vento 280, grau 03, nós. Salvador, Papa Tango, Romeu, Juliette, Romeu. Oi, Salvador, Papa Tango, Romeu, Juliette, Romeu. Não tá conseguindo contato com o controle. Frequência do controle 119.8, Romeu Juliette Romeu. Afirmo, 119.8. Mantém escuta, Romeu Juliette Romeu, aguarde de coordenação do controle. Pioneiro 45, decoladas 45, chame o controle em 119.8. Chamar agora o controle 319.8, grato, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, TAN 3179.010, pronto. TAN 3179, bom dia, Lima, tem cabeceiro no zero. A Lima tem cabeceiro no zero, TAN 3179. Roger, thank you. Golfo Oscar Romeu está autorizado até o pátio 3, reporte ao término. Golfo Oscar Romeu no reporte, encontraram um término e mantendo a escuta. Juliette Romeu na escuta? 299 na escuta? Quatro, dois, nove, nove, na escuta. TAN 3179 autorizado, decolar pistão 1-0, vento 260, grau 0, 1 nós. Decolagem autorizada, pistão 1-0, TAN 3179. Delta, presente, situação de outros países. Mike Echo Delta, reporte sobre o farol de Itapuã, ajuste 1-0-1-6. Reporte sobre o farol com 1-0-1-6. Delta 3179, decolado às 48, chame o controle em 119 decimal 8. Controle 198, 3179, obrigado, bom dia. Através do farol de Itapuã, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, autorizado o cruzamento da final da 10, reporte para Gerabase pela direita 17. Reporte para Gerabase pela direita 17, Mike Echo Delta. Delta 299, recebemos informação que saídas para Campinas já estão liberadas, pronto para corte? Autorizado Campinas, nível 340, via Resolu 10, saída da Euleda Mótica, decola da 10, curva à direita, controle 19.8, aciona 5077, coteja. Cruzamento correto, chama para inspecionamento. Mike Echo Delta, autorizado em Gerabase pela direita, reporte final, transbordo, baixado, travado. Mike Echo Delta. Paciente, apontaremos baixar na final, já estamos baixado e travado. Mike Echo Delta, autorizado pouso, pista 17, vento variável com 1-2. Delta. Pronto para corte. Autorizado Brasília, nível 360, via Resolu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5117, coteja. Checo Delta, sala 52, libere na ótica, está sendo a frequência livre. Fechamento Alto correction para pushback acionamento. Salvador, o triple 5384, parte 3, para curto estacionamento. Triple 5384, em coordenação com a equipe de solo, após parada da aeronave da Gol no pátio, autorizado para o inspecionamento, chama para o táxi. Ok, gente, após a parada da aeronave da Gol, está autorizado o estacionamento. 5384. Confirmando que está no reboque? Afirmo. Oscar Romeu, confirma a posição. Posição 3, Lima, 3 Lima, 3 Lima. Copiou 5384? É, do lado do Airbus aqui, né? Afirmativo, lado do Airbus. Tá bom, estamos aguardando aqui, viu? Ok, estamos agilizando aqui. Salvador, o Charme é 3-1-1. Receptou o localizador 3-1-1. O Xena 6311, continua a aproximação, reporte marcador externo, tem dispositivo manchete travado, ajuste no 096. 096, reporte 3 externo, puxa travado. Roger, click for push-up start, call ready for taxi. Push-up for the Chanel 6225. Externo, taxa travado 631. Chanel 6311, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 039. Pouso 10639. Agora será o próximo setor para pushback. O solo Salvador, 6312, estou chamando para retirar o hotel. Siga 6312. 6312, agora no 4, hein? Recente motorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, aciona 5115, coteja. Coteja, 350, Salvador, 350, Recife, Upper Whisky 58, aerovia, decola pista 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju. 119.8 é o controle, 5115, transporte. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Guardião 09, prossiga. O Salvador é o Golf Oscar Romeo para informar o termo de reboque. Gente, frequência livre. Oi. Fala, taxa 35384, está com o POB de 48340 e altera Aracaju. Gente, 48 a bordo, altímetro no 06, táxi via pátio 3, aguarde para ingresso, pátio principal. Livre táxi, pátio 3, aguardando para ingresso, pátio principal, o 5384. Afirmativo, está livre de prosseguir, o vento no momento 180 com 029, ajuste 1016, reporte para o retorno ao estacionamento Guardião 09. Seu solo foi o 01, chame solo em 1219. 219, 31. Solo, chame 3, 1, livrou de sinal. Táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 3, 1. 3, 3, 0, 4, 1, 4, 1 a bordo, altímetro no 06, táxi via Pátio, mantém através do portal 612. Já parte, mantendo através do 612, até 3304. Certo. Luco 399, coordenação com a equipe de solo, para saída do Airbus Satã na retaguarda, autorizado para o pushback somente, chama para o táxi. Informo, irá seguir viatura Follow-Me até através do portão 07. Visual até através do 07, seguindo Follow-Me, tá? 3304. Roger, 7-9 are on board, QNH 1016, taxi via India Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. Via India Alpha, runway 10, Oceanair 6225. 5384, segue Oceanair via India Alpha, no ponto espera torre 118.95, bom voo. Sigo no Oceanair, ponto 0295, 5384. Após o segue o trip via India Alpha no ponto de espera torre 118.95, bom voo. India Alpha, ponto de espera torre 118.95. 319 mantém posição antes da Juliette, temos duas aeronaves para passar ali no través. Gente, igual com isso, mantendo a posição antes da Juliette, 319. Salvador Tower, Chanel 6225, holding short runway 10. Chanel 6225, maintain holding point runway 10. Holding short runway 10, Bravo, Chanel 6225. Olha o Mike Bravo Uniforme, propõe o cancelamento, vou seguir para o 97. Mike Bravo Uniforme, change, sono cancelado 04, esquerda, reporte final 17. Informa um tráfego, um helicóptero com sobrevoo no pátio do Granha, não interfere com sua aproximação. Ah, sim, Matheus, chamarei final da 17, Mike Bravo Uniforme. O Chanel 6225, fluid for lineup and takeoff runway 10, wind 130 degrees 04 knots. Here for takeoff runway 10, Chanel 6225. Para táxi, azul 4299, 87 a bordo, 5 horas, galhão. Vento 120 graus, 02 nós. Confio em pátio. 7, Mike Brown. Mike Brown Uniforme, por gentileza, confio em pátio. Aí, seu abaixé, no 5. Sente. Pronto, trip 5384, bom dia. Trip 5384, bom dia. Alinha e mantém cabeceira no zero. Alinha e mantém 5384. Mike Bravo e Uniforme, solo 06, autorizado backtrack, reporte livrando na papá. Chanel 6225 Airborne at 07, contact departure 119.8. 119.8, Chanel 6225. What do you have on the day? Trip 5384, autorizado decolar, pistão na 0, vento 120 graus, 04 nós. Livre e decolagem 3584. Salvador, bom dia, 3663, sempre deu até autorização, Guarulhos. 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, via Aperzolu 10, saída da Eule da Motiva, decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5.24, coteja. 340, da Eule da Motiva, de pronto da 10, curva da direita, 19.8. 1-2-4, 1-0. Fechamento correto, chama para pushback, sonamento. Tá bom. Autorizado de decolagem, pistão 10, vento 1, 2, 0 graus, 08, 04 para nós. Azul 4299, bom dia, Lima, decapitando 0. Lima, tem 1-0-4-2-9-9. Decolada 10, chama o controle 1-1-9-8, chama agora o controle, bom dia, 3304. Bom dia, 9979, prossiga. 9979, a proposta com fins, 340. Autorizado com fins, nível 340, via Perzulu 10, saída da Euleda Motiva, decola da 10, curva direita, controle 1-2-0-8, aciona, corrigindo, controle 1-9-8, aciona 5-1-3-3, coteja. 5-1-3-3. Agora foi o estacionamento da 3663. Autorizado, chama para o táxi. Calma aí. Saída da Euleda Motiva. planejamento correto, chama para pushback acionamento. Azul 4299, decolada de 1-3, chama o controle 119, decimal 8, bom voo. 19-98, bom trabalho. Valeu, 09, prossiga. Seu guardião, já se na sequência livre. Salvador, Xanero, 6312, pronto para o táxi, 153, 330, Natal. 153 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no noite, 95, bom voo. Obrigado. Índia Alfa, 1895. Bom dia, hoje é 6312. Próximo ponto espera aqui da 10, pronto. Hoje é 6312. Condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo. Autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 1-3, 0-0, 0-4, nós. 1-2. Torre Salvador, trip 5217. Triple 5217, bom dia, continue a aproximação. Aguarde pista livre, forma o tráfego. Iniciando o táxi para rolagem na pista 10, ajuste no 016. Sente aí, aguardando pista livre, triple 5217. Tá 3663 com 1236, 4 horas e 20 com 20. 136 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, decimal 9, com voo. Índia Alfa, 1 noite, decimal, táxi da 3663, bom dia. Ciente, vai prosseguir. 5217, cheque trem livre, pouso pista 10, ventuna 30 graus, 05 nós. Baixada e travada, autorizado, pouso na 10, 5217. Chané 63, 12, decolar 12-8, chame o controle em 119, decima 8, meu voo. Obrigado, 119-81, 63-12. Nível 3-4-0, informação hotel. 6859, temos o 360 pré-aprovado, aceita? Afirma, senhor. Autorizado Curitiba, nível 360, via Peresolu 21, saída arbor, transição elerta, decola da 10, curva direita, controle 119, decima 8, aciona 5125, proteja. Autorizado Curitiba 360, via Peresolu 21, arbor, elerta, 10, assista, com curva direita 198, 125, na 3259. Fechamento correto, chama para pushback, sonamento. Chamará. Lado direito 219, 5217. Alô, tá 3663, poderia confirmar a frequência 2? 1895. 1895, sim. Solo, Salvador, bom dia, 5217, Lado. 5217, táxi via Alfa, mantém posição antes da táxi Aquilo. Alfa está aqui, 5217. Táxi via Quilo Pátio 3. Quilo Pátio 3, 5217. Lan 3663, decolado 21, chame o controle 119 decimal 8, bom voo. 198, graças, bom dia. Solo 3859 para postar aqui acionamento no 02. Autorizado, chamar o táxi. Chamar o táxi. Salvador, bom dia, 35221, informação hotel, autorização para a vitória da conquista. Bom dia, 5221, saída prevista a bordo, transição elétrica, aguarde cópia. É, o senhor não copiou, 5221. Saída prevista a bordo, transição elétrica, aguarde cópia. Arbol, elétrica, aguardando. Para o táxi, o TAM 3859, tem 161 no bordo com 5 horas alterna a Foz do Iguaçu. Lotan 3859. 3859, ciente 161 a bordo, altímetro 1-0-6, táxi via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1-8, decimal 95 com voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, 3859, obrigado. 221 no plano para a copa. Plano para a copa, 3522. Autorizado conquista, nível 200, saída rebord, transição elefa. Decola 1-0, curva direita, controle 1-9-8, aciona 5-1-2-6, coteja. Autorizado para a conquista, nível 200, saída rebord, transição elefa. Após decolar, transição 1-0, curva à direita, controle 119-0, transponder 221. Protejamento correto, chama para inspecionamento. Chamar para inspecionamento. Torre Salvador, TAM 3859, ponte espera pronta, bom dia. TAM 3859, bom dia, autorizado, alinhada e decolada, pista 0, vento 140 graus, 0 meia-noite. Autorizado, alinhada e decolada, 1-0, TAM 3859.